A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje em dia, né, se o cara pagar pra ter música gravada ali no seu iPod, é motivo pra ser considerado um idiota pela sociedade, né? Porque ninguém mais paga pra ninguém. Ter música. Então quando você compra a música no iTunes, todo mundo... Ah, seu otário! São tantos dispositivos torrents pra pirataria aí de MP3, cara, espalhado aí pelo mundo. E mais até do que filhos do Fábio Júnior, eu diria. Mas num passado nem tão distante assim, ali nos anos 80 e até a metade dos anos 90, a gente usava uma mídia gravável que ela perdurou na história da tecnologia, nos trazendo música e até programas de computador de maneira gratuita e ilegal. Exato. Estou falando das fitas cassete, obviamente. E naqueles bilhões de quilômetros de fitas magnéticas, havia uma mania mundial que era de fazer coletâneas de músicas. E eu quero saber de você, Walter Rezende, se você chegou a produzir alguma coletânea em cassete. Fita cassete comum deixa a gente muito feliz. Na hora da compra. É baratinha. A gente gasta pouco. Mas quando vai ouvir? A gente vê que é uma porcaria. Que só jogou o dinheiro fora. É a maior bancada. Por isso, em vez de uma fita comum, fique logo com uma hot tape da BASF. A fita que esquenta qualquer som. Existiam basicamente duas maneiras de fazer nossas piratarias em cassetes ali nos anos 80 e 90. Gravávamos de LPs emprestados de amigos. Eu fico pensando, por que que a gente gravava dos LPs emprestados se a gente nunca devolvia? Eu acho que eu tenho alguns em casa da época. E a outra maneira era montar guarda do lado de um 3 em 1 da National. Lembra dos aparelhos 3 em 1? Obviamente. Né? National que acabou virando Panasonic. Até que chegasse a hora que tocasse nosso hit predileto ali, né? Como o Born in USA, ou se não, o Take On Me, né? Então a gente ficava ali esperando a hora pra soltar o pause e gravar a música. Verdade. Você chegou a fazer também coletâneas em cassete? É claro, né, que eu fiz algumas coletâneas. E o pior é que as minhas primeiras eu fazia com um tape deck gradiente CD2, lembra disso? Não. Era aquele gravador que ele só gravava. Ah, é, puta, mas aquilo era, não dava pra fazer coletânea? Dava pra fazer, claro que dava, eu fiz. O que eu fazia? Eu botava ele do lado do rádio e eu usava o microfone dele ali na saída do rádio pra gravar, cara. Mas se passasse alguém falando, você... Calma, calma que você ainda vai saber o que aconteceu. E uma das coletâneas que eu fiz, a primeira coletânea que eu me lembro, foi uma coletânea de rock pra presentear uma mocinha que estudava comigo, e ela falou que tava dando ali os primeiros passos do punk rock. Falei, ah, vou impressionar ela. Gravou Dead Kennedys. Vou fazer uma coletânea e ela vai gostar. Daí lá fui eu, cara. Fiquei dias a fio ali com o dedo no rec, ouvindo 89 FM, 97 FM. Mas eu achei que você fosse gravar dos seus discos. Não, fui gravar das rádios, cara. Peguei uns programas de punk lá e tal. Brasil 2000, na época que também rolava umas pauleiras e tal. Sempre que aparecia um petardo, eu gravava. E eu fiz a coletânea. Aí tinha Ramones, Ratos de Porão, Sex Pistols. Fiz uma coletânea pesada. Um gravadorzinho do Toy Story lá. Desenhei a capa, tudo bonitinho, como manda a boa regra da pirataria. E entreguei pra Cristine. Cristine Potares era o nome da moça. Que tem de gente procurando no Facebook agora, essa mulher, e denunciando. E daí, ela levou pra casa. Daí, a fita ela levou pra casa. No outro dia, eu falei, eu quero esperar a reação da menina. E aí, você gostou, Cristina? Ela, gostou, eu gostei. Mas não entendia porque em todas as faixas tinha latido de cachorro. Mas aí você falou, não, é que uma das músicas é I Wanna Be Your Dog. O ouvinte Chico Guzmão, que sugeriu esse episódio, diz que o que fez ele abraçar uma vida de pirataria na sua infância foi a família ter adquirido nos anos 80 um 3 em 1 duplo tape deck. Olha, dá pra você gravar de fita pra fita. Tenho em casa. Você tem, hein? Eu tenho hoje, esse aparelho. No seu lar. No meu lar eu tenho. Segundo o Chico, ele fazia coletâneas em uma fita e depois duplicava no duplo deck e vendia para os trouxas na escola. Muito bem. Parabéns, Chico. O Lauquin John hoje deveria te contratar. Hoje ele deve ter um stand lá na 25 de Maros, na Santa Efigênia. Você se lembra, Alexandre, das fitas? Basf Ferro 2, TDK Cromo, Sony Metal CR, tinha também a Maxwell MC. Tudo isso a gente rebobinava na caneta. Caneta. Eu tinha quilos de TDK em casa que meu pai ia pro Paraguai e trazia. Todo fita virgem. No caminhão? É. Mas seu pai transportava no caminhão dele contrabando? Não, ele era aquelas viagens de final de semana, ia lá buscar um Roadstar e uma calça Fiorucci pra mim. Agora, um dos piores inimigos dessa pirataria em cassete eram aquelas vinhetas, né, de rádio que sujavam ali as faixas. Exatamente. Já, vem pando. É verdade. Cidade. A ouvinte Olga Moretti, ela fala que em 86 era estagiária em uma grande emissora do Rio de Janeiro. E a prática de se copiar um hit desejado de uma outra emissora era muito mais comum do que se imagina. Certa vez, a pedido da gerência, ela copiou a música Say You, Say Me, do Lionel Rich. E ela copiou da Transamérica. Mas ela não percebeu que a faixa estava suja com a vinheta e colocou no ar. No segundo minuto da música, veio Transamérica. Adivinha o resultado? Demissão, sem direito a nem pegar marmita na cozinha. Conquiste o National SS 9090. Um conjunto de som perfeito para completar seu estilo. Leve. Procurando na web, Alexandre, algum relato sobre as coletâneas, eu encontrei uma coisa curiosa. Você sabia que a fita cassete era usada como alucinógeno? Não. Nem como eu perdi isso? Olha só. Um texto aqui que eu extraí do site clegtr.forumeiros.com. Abre aspas. Inventada para os hips fudidos e mal pagos que não tinham grana para comprar maconha, haxixe, santo daime, rauasca, peyote, cogumelo alucinógeno ou qualquer outra droga que pudesse fazer a cabeça sem induzir ao coma. Então a fita cassete foi para tudo isso. Continuando as aspas. Assim que descobriram a fita cassete, e depois de alguns anos a fita VHS, né? Os hippies ficaram encantados, pois era um objeto mágico de onde não parava de sair uma parada que não acabava nunca. Olha só, Alexandre. Mas o que é que fazia? Tipo, desfiava a fita ali e fazia uma sopa? Eu acho que pegava a fita ali do Raul Seixas, que o hippie já tinha ouvido 1 milhão de vezes. Jogava dentro da água e fervia. Ah, é? Tal como um chá de erva cidreira. Só que era de Basf Ferro 2. Eu imagino o cara com um garfo ali, enrolando a fita no garfo e mandando pra dentro. Uma fita a putanesca. Inclusive, eu conheci um cara, contava uma história, não sei se é verdade ou não, do maluquinho que tomou um chá de fita, estava no sítio, certo momento, ele saiu correndo, sumiu. Só na manhã seguinte... Só se ouviu... Era o cara correndo. Exato. Na manhã seguinte, ele chegou na casa, todo mundo preocupado, o que aconteceu? Diz que metade da cara dele tava toda arranhada, toda ralada, toda fodida. Pergunta pra ele, e ele ainda, sob o efeito da TDK, pegou e falou que uma árvore tinha dado um tapa na cara dele. Merecido. Tinha aqueles macetes, né, pra fazer gravação ali das coletâneas. Lembra que você colocava uma bolinha de papel? Lembro. Né, quando o milagre de segurança ali, ele quebrava, né, porque era uma porcaria também. Em tese, você rompia ele pra ninguém gravar. Isso. E quando você fazia umas regravações, mandava ver em cima de fita já... Fita do Teixeirinha que meu pai tinha. Verdade. Eu mandava ver em cima daquelas fitas. E no meio de um Arrai, um Smiths, parecia um churrasquinho de mãe do Teixeirinha. Um amigo meu gravou em cima da fita do casamento, acho que da tia dele, filme de sacanagem. Mas ficou uma mixagem tão perfeita que tem hora que a tia dele parece que tá participando do filme, cara. primoroso o corte que foi dado. Gostaria de ver. E também tinha que ficar com o dedo no pause, era um saco, né, cara? Ficar esperando, esperando a música. Esperando o ficar... Às vezes eu metia o dedo direto no rec. Tava ali, e mandava o dedo no rec. Mas tinha que apertar junto, o rec. Isso, exato. E a música sempre começava assim, daí que começava a cantar, lembra? Tinha um fade-in. Um fade-in dos infernos no começo. Lembrando aos ouvintes do Agente 86, para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook, mande e-mails para falecom@agenteem86.com.br, mandando dicas de episódios lá na nossa fanpage. A gente sempre fala o que, que vai acontecer no nosso podcast. Dá para vocês mandarem histórias. É o Chico Guzmão que sugeriu esse episódio sobre as coletâneas em fita cassete. Assim como tá rolando um revival de LPs, né? As pessoas, sim, têm consumido LP. Eu vi esses dias alguma banda no Facebook também lançando fita cassete. É mesmo? A galera também partindo pra isso aí, assim. A fita cassete, que é o tataravô do iPod. Essa banda lançou e pediu pra galera mandar e-mail, porque eles vão dar essas fitas cassete. Como o pessoal tem aonde tocar? Como um gift. Primeira pergunta é essa, né? Ah, mas agora eu já fiquei interessado aí. De repente fazer uma sopa também.